eu encontrei alguns artigos abordando o tema body positivity, né? Que recentemente, né, perdeu uma das suas maiores influencers, né, que morreu com 30 anos de idade, né? Em decorrência, né, desse delírio, né, feminino, né, essa estupidez feminina que eu não dou a mínima para falar a verdade. Eu vi muitos produtores de conteúdos de direita, né, esse pessoal se lamentando. É trágico, é para a família da moça, mas não para nós. O pessoal de direita se lamentando por gente que odeia eles. Essa empatia patológica dos conservadores é o que está matando o Ocidente, né? A tolerância deles mata o Ocidente, né? Destrói o Ocidente. Foi o principal responsável pela decadência do Ocidente não é os marxistas, os jujubas, é a tolerância dos conservadores, desses ditos de direita, essa empatia deles por seus inimigos. Os conservadores, eles querem conservar até mesmo a maldade do mundo. Essa guria aí que morreu aí em decorrência do modo de vida que ela levava, ela odiava tudo o que esse pessoal de direita defende: família, tradição, homogeneia étnica, racial, cristianismo. Odiava tudo o que eles defendem, o que eles representam e estão se lamentando pela morte dessa moça. Tem aquela frase do Napoleão que ele afirma que se seu inimigo está cometendo um erro, você não deve adverti-lo que ele está cometendo um erro, você deve estimular esse erro. Olha os globalistas. Os globalistas, o que eles fazem? Eles impõem todo tipo de porcaria, né? Os globalistas, os jujuba, todo tipo de porcaria, eles vendem a ideia. Eu até falei errado, impõem. Eles vendem a ideia que a gente chama de subversão, eles subvertem, mas quem aceita a subversão é o goi. O goi que aceita a subversão. Eles não estão forçando ninguém, eles estão colocando essa propaganda. Cabe a você ter consciência que isso é ruim e não comprar essa subversão, entendeu? Se essa gente está escolhendo levar esse estilo de vida, a gente tem que estimular, porque essa gente é contra você, é contra nós, né? Você vê esse pessoal gordo, essas cambadas, dessas baleias aí. Essas baleias chamam a gente de frustrado, de virgão, isso é. Você acha que a gente tem que ter piedade, né, dessa gente? Claro que não, claro que não. A gente tem que estimular mais ainda. Eu, por exemplo, se eu tivesse recursos de sobra, eu ia criar uma ONG, uma instituição só para promover isso para mulher, que tem que ser gorda mesmo, vai ter gorda na praia assim. Vai ter gorda na passarela, vai ter Miss Universo de 300 quilos sim. Eu ia estimular. Quanto mais delas tiverem levando esse estilo de vida egocêntrico, mimado, mais delas irão perecer antes dos 30 anos. Isso é bom, porque elas são a maioria do eleitorado. Se a gente quer salvaguardar os nossos interesses, a gente tem que diminuir a população demográfica de um lado. E a gente não precisa diminuir essa população com guerra, com violência, apenas usando subversão. A gente tem que usar a subversão como arma para destruir nossos oponentes. A gente tem que estimular eles a terem maus comportamentos. É a mesma coisa desse pessoal que acha ruim homossexual, homossexualismo. Não tem que estimular mais, porque essas pessoas que são homossexuais vão praticar sexo, principalmente homens, né, desprotegidos, vão pegar um monkeypox da vida. Tem uma varíola do macaco, um HIV e vão falecer em 10 anos devido ao uso de coquetel. Quanto menos gente dessa laia tiver no mundo, melhor para nós. Tá ligado? Principalmente para os conservacucks. O problema é que esses conservacucks, eles não se reproduzem, mas eles adoram falar de bebê, né, de ter família, quando os mesmos não se reproduzem. Tem um filho no máximo. São tão incompetentes que não conseguem nem ter três filhos. E quando tem um ainda vira mãe solteira, né? Querendo dar lição de moral nos outros, né? É mãe solteira, tem uma filha e ainda quer dar lição de moral nos outros, né? Conservadia, vai entender. Então a gente tem que estimular os comportamentos negativos. O próprio Third Fling Monk fala isso nos vídeos dele. Quem assiste o Morning Constitutional, If we're going to have a civil war in the not too distant future, I'd much rather the military, the police, global homo, I'd much rather them deal. Like, I want you to hire all the trainees, all the, you know, all the disabled people, hire all the people so that, like, I don't want competent soldiers. I really don't want to have to deal with, like, disciplined, well-trained, competent soldiers. I'd much rather deal with trainees, people who are like, oh, they have bitch brain and, like, you know, they're suicidal because they cut their penis off, they can't handle it. That's more my speed. I like, if we're gonna fight a civil war, I don't want to fight on the most extreme difficulty. I'd much rather, like, bust down the difficulty so I can win easier. Like, I don't really care about the challenge. I'm not trying to go for like the platinum trophy. I'm just trying to not die. Ele sempre traz artigos falando da... Nossa, pai, esses caras de moto é chato demais, vai tomar no cu. Ele sempre traz artigos abordando essas vacinas da Covid-19, né? Do patógeno chinês. E o Third Flag Monk, ele fala, melhor coisa que você pode desejar pro seu inimigo é falar assim, olha, você já tomou a quarta dose da vacina? Ele falou, já. Já? Então, ó, toma a quinta. Você tem que se proteger. Então, tome a quinta dose, vai lá. Estimula o desgraçado a tomar a quinta dose. Porque daqui 3 anos esse vagabundo vai morrer de ataque cardíaco. Tá ligado? Vai ter um ataque cardíaco e vai morrer. Você entendeu? Você tem que estimular esses comportamentos negativos. Você não tem que salvar. Esse é o problema do conserva-cuck. Ele quer conservar até a vida dos inimigos dele que vão destruir eles. O engraçado é que os inimigos dos conserva-cucks, dos thread-cucks, não querem conservar a vida deles, não. Na primeira oportunidade que eles tiver, é como diz aquele maluco lá do pessoal. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte, um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. A gente vai te dar uma bela pá pra você cavar uma bela cova, então a gente vai botar uma bela bala na tua cabeça. E você vai cair naquela bela cova que você mesmo cavou. É isso que eles fazem com os conservadores quando eles chegam no poder. O conservador, quando chega no poder, o que ele faz? Conserva o inimigo. Eu acho que ele já fez concessões demais, ele é educado demais, ele é bonzinho demais. E nem precisava tudo isso. O que eu achava assim, no começo, nos primeiros meses de governo, ele tinha um poder extraordinário na mão. Mesmo porque o seu inimigo estava totalmente desorientado, perdido. Era aí que ele tinha que aproveitar para quebrar as pernas dele. Não aproveitou, perdeu a chance, deu tempo para o inimigo se rearmar, se fortalecer, e agora o inimigo amarrou as mãos dele, fazer o quê? Né? Agora, o pessoal diz que eu sou guru do governo. Se eu fosse, nada disso estaria acontecendo, obviamente. Cara, muita estupidez esses conservadores. É por isso que tem aquela frase, né, que fala que os conservadores só conservam a agenda progressista. Quando os progressistas estão vendo que eles... Os esquerdistas estão vendo que estão progredindo demais e falam, para um pouco aí que a gente está exagerando, a gente não vai ter tantos recursos e a opinião pública vai ficar contra nós. Então a gente vai fazer o quê? Coloca um conservador no poder, eles conservam a nossa agenda até então e daqui a pouco a gente está no poder de novo e segue adiante, né? É por isso que tem aquele termo, né, que fala, né, a janela de Overton sempre se move para a esquerda, né, que não existe mais conservador, é tudo liberal, esses caras são todos liberais. Pode parecer maquiavélico, sabe, essa reflexão que eu fiz, maldosa, mas, pessoal, essa gente não gosta de nós, tá ligado? Assim, a gente que tem certas opiniões mais à direita, essa gente não gosta da gente. Eles vão fazer de tudo pra ferrar com a gente. Eles já estão ferrando com a gente. A gente agora tem o quê? Tem que ser amiguinho deles? Tem que sentir peninha delas? Não. Não, a gente tem que estimular que mais dela leve esse estilo de vida degenerado. A mesma merda serve pra esses vagabundos veganos. Eles têm que continuar levando esse estilo de vida deles de merda, porque eles vão falecer cedo. A mesma coisa, gente, serve... Pra esses malucos, eu recentemente tava ouvindo um podcast, um corte daquela mulher do Bruno Galhaço, com aquela boca rosa E elas estavam falando de homens desconstruídos, e deram um exemplo do Vitão e daquele filho sojado do Leonardo. Nossa, como eles estão. Tem que o homem tem que usar maquiagem, tem que usar batom, homem desconstruído. Pessoal, aprende a coisa. Quanto mais homens desconstruídos a gente tiver, mais homem efeminado, melhor para nós, porque a gente vai ter o um monopólio da violência, o um monopólio da força. Aprenda uma coisa, se a gente quer to tomar um país, é mais fácil tomar um país como? Com um monte de homem viril e masco, e violento e agressivo, ou um monte de homem sojado, passivo e fraco? Então a gente tem que torcer para que mais homens sejam emasculados, sejam efeminados, porque homens fracos não se revoltam. Então eu não vejo isso como ruim dos caras estarem efeminados, principalmente esses garotos que você vê, Vitão, o filho do Leonardo, outro pessoalzinho de classe média. É bom que esse pessoal que tem recursos sejam efeminados, porque acontece, esse pessoal só tem recurso em abundância. Eles não têm povo em abundância, eles não têm comunidade em abundância. Então eles são fáceis de ser, sabe, esmagados e destruídos. Então eu não vejo isso como algo ruim, então tem que estimular mais. Mais, quanto mais homens fracos, melhores para nós, porque é mais fácil da gente, sabe, passar a faca na garganta. Olá, nome é Mark Nazarova. Essa gravação é se titular O que fizeste, Ocidente? O que fizeste? O Ocidente decidiu brincar com a Rússia. O Ocidente decidiu travar guerra contra a Rússia, usando a Ucrânia como um escudo. A Europa e o Ocidente estão escondidos atrás da Ucrânia como um escudo. O escudo que protege o resto do mundo quando todo mundo brinca de guerra contra a Rússia. Mas será, meu camarada, que o Ocidente está realmente pronto para uma guerra contra a Rússia? Estou falando de guerra total. Quando vocês no Ocidente brincam de boneca e de kit gay nas escolas, nas escolas no Ocidente brinca de boneca, de kit gay, de engravidar. Na Rússia, uma criança de 6 anos já aprende a atirar, a pular de paraquedas, a se comportar como soldado. A Rússia tem uma cultura da guerra. A Rússia nasceu para a guerra. A Rússia nasceu pronto. Assim, quando o russo nasce, coloca uma arma, uma Kalashnikov na mão e uma granada na outra. É assim que nasce na Rússia. Uma cultura da guerra. Será que o Ocidente, brincando de boneca de kit gay, será pronto para enfrentar uma sociedade militarizada, uma sociedade que respira a guerra? Quando a Ucrânia cair, quando o escudo cair, a Ucrânia é tipo um escudo. E a Ucrânia também, assim como a Rússia, tem uma cultura, uma sociedade de guerra. Porque praticamente os ucranianos e os russos têm a mesma cultura. Então os ucranianos também, desde pequena, nascem com um granada na mão, com arma na outra. Tem as mesmas escolas para treinar as crianças, tem as mesmas. Tipo assim, desde pequeno vai para a guerra. Os ucranianos é a mesma coisa que os russos. É por isso que eles são usados como escudo. Mas será que o Ocidente está pronto para a guerra contra a Rússia quando o escudo ucraniano cair? Porque daqui a lá, meu camarada, a Rússia estará gastando toda a sua paciência na Ucrânia. Quando acabar com a Ucrânia, a Rússia estará muito puta. Toda a sociedade russa, depois de perda, de sofrimento, de travar guerra contra a Ucrânia, a Rússia estará muito puta. Quando o escudo ucraniano vai cair, não vai ter mais nada. Será diretamente nós contra vocês. Nós, cidadãos, nossas crianças, nossos idosos, nossos 40 milhões de cidadãos, armados até os dentes, contra suas crianças, seus idosos, com kit gay, suas mulheres grávidas e seus LGBT. Quando os exércitos de gay, exército de gay da Europa, morrer, quem vai proteger o resto da população de nossos cidadãos armados até os dentes, com raiva e com vontade de matar? Vai ser milhões de russos, milhões, que vão marchar sobre a Europa e sobre o resto do mundo. Porque vamos caçar o safado até na sua toca. mesmo se for do outro lado do mar. Não vai ser com míssil, não vai ser com arma nuclear, não, meu filho. Vai ser com a faquina na sua garganta. Vai ser com a faca no bucho. Vai ser de cara a cara. Pra te ver morrer, pra te ver sofrer. Vai ser... como se chama? Como se chama? Não, degolar? Degolar. Vamos degolar. Nos inimigos. Eu duvido que o resto do mundo, que o Ocidente está pronto para enfrentar uma sociedade, um país que nasceu para a guerra.